Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando mais um Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria muito grande estar entrando na sua casa pelas ondas da rádio Mãe de Deus ou pela internet. Estamos na série de Masculinidade Segundo a Bíblia, histórias dos homens de Deus que aparecem na Bíblia, para que eu e você aprendamos a como viver como homens santos de Deus. Como falei, nos aproximando das virtudes desses homens, nos afastando dos defeitos desses homens. No podcast passado eu falei sobre Adão. Sua história está lá no capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do Gênesis. Hoje eu quero lhe falar sobre uma pessoa, um neto ou bisneto de Adão. O nome dele era Enoque. Você encontra ele em Gênesis capítulo 4, no versículo 26, e também no capítulo 5, do versículo 22 a 24. Eu vou ler rapidamente para você. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enoque. Foi a partir de então que se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 22. Depois de ter gerado Metusalá, Enoque seguiu os caminhos de Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Enoque viveu ao todo 365 anos. Tendo seguido os caminhos de Deus, desapareceu. Deus o arrebatara. Veja, falar em ser um homem segundo o plano de Deus é falar de uma pessoa que assume a responsabilidade, o compromisso diante de Deus, de ser alguém que vive Deus nessa terra, de ser alguém que é conhecido por invocar o nome do Senhor. Este personagem bíblico, Enoque, a Bíblia conta muito, muito poucas coisas sobre ele, mas é importante lembrar que este Enoque, que caminhou com Deus, foi a partir dele e na sua família passa-se a invocar o nome do Senhor. Um Deus onde as pessoas viam ao cair da tarde no paraíso. Enoque, a partir de Enoque, o culto a Deus começa a ser estabelecido. A busca pelo Deus vivo começa a ser feita novamente. E é muito interessante como o texto descreve que Enoque viveu para Deus. Enoque viveu ao todo 365 anos e, tendo seguido os caminhos de Deus, desapareceu. Em outras traduções diz que Deus o tomou para si. Que coisa maravilhosa! Será que eu e você vivemos de tal forma que Deus deseja tomar-nos para si? Será que eu e você vivemos de forma tão amorosa com Deus, sendo amigo de Deus, seguindo os seus caminhos? Que Deus tem o desejo de nos tomar para si. Em outros trechos também, em outras traduções, a Escritura fala que ele foi amigo de Deus. Ser amigo de Deus é seguir os seus mandamentos, é seguir os seus caminhos. Isso me faz lembrar de um outro homem, Josué, que mais à frente eu vou falar. Ele termina sua missão de entrar em Canaã e levar o povo para a terra prometida. Ele reúne o povo e diz: olha, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixe-me lhe fazer essa pergunta, esta ousadia. Você tem seguido os caminhos do Senhor? Tem buscado a vontade do Senhor? Tem vivido Deus nesta terra? Você tem sido como Enoque? Você sabe os mandamentos do Senhor e busca vivê-los? Ah, meu irmão, se você não sabe, se sua resposta é não, eu sugiro a você que pare tudo o que você está fazendo. Pois a coisa mais importante que você pode legar para sua esposa, para seus filhos, para sua família, é o conhecimento de Deus. Seus filhos devem lhe conhecer pela alcunha de que meu pai conheceu a Deus. E eu encerro esse podcast com uma história muito breve. Certa feita, num sarau, um jovem se levanta e começa a declamar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos, etc. Ao terminar a declamação do Salmo, muitas pessoas batem palmas para ele. Em seguida, sobe um homem velho, com seu chapéu preto, com a sua larga barba e com pequenas fitas nas bordas de seu manto. Um homem judeu. Um ancião judeu. E ele começa a declamar também o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, por amor do seu nome. E enquanto declamava, a sua voz se enternecia cada vez mais. Ao terminar a declamação do Salmo 23, as pessoas começaram a chorar. E o jovem que declamou anteriormente perguntou: escuta, eu declamei esse mesmo Salmo antes e as pessoas me bateram palmas, e para ti elas começaram a chorar. Qual é o problema? O homem judeu olha para ele e diz: meu caro, você conhece o Salmo. Eu, no entanto, conheço o pastor do Salmo. Deus te abençoe. Até o próximo podcast.